Chegamos ao final de mais um programa Tarde Profética. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia, por esta emissora. Contamos com sua audiência e participação. Eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de identificação. Rádio Eldorado, Sete Lagoas, Minas Gerais. ZYL 339, 1300 kHz. Música, esporte, notícia. Prestação de serviço. Rádio Eldorado AM, de Sete Lagoas para o mundo. Rádio Eldorado AM, 1300 kHz. Sete Lagoas, Minas Gerais. Eldorado, música, esporte, notícia. Olá, bem-vindos ao Minuto Unimed. Estamos encerrando mais um ano. Foi difícil, nós sabemos. Passamos por momentos desafiadores. Aprendemos a ver a vida de outra forma e a valorizar ainda mais até as pequenas conquistas. Para nós, da Unimed, não foi diferente. Nos reinventamos a cada dia e não paramos de trabalhar um só momento. Testemunhamos a união coletiva para conquistar novamente nossa saúde e terminamos essa etapa com uma grande esperança. Desejamos a todos boas festas e um bom recomeço, cheio de novas histórias e momentos felizes. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Minuto Unimed, um programa do Sistema Unimed Mineiro. A pátria que acolhe. A pátria que trabalha. A pátria que é honesta. A pátria amada, Brasil. A pátria que acolhe é a pátria do Auxílio Brasil, que beneficia mais de 14 milhões de famílias de forma permanente, com valor maior que o Bolsa Família. A pátria que acolhe é a que leva mais comida na mesa e dignidade para os brasileiros. Essa é a nossa pátria. A pátria acolhedora, Brasil. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Precisou de espaços para reuniões ou eventos de sua empresa? Associados da ACI têm descontos especiais do aluguel de espaços disponíveis para esses fins. Se sua empresa ainda não é associada, entre em contato conosco, faça sua filiação e usufrua de diversos benefícios disponíveis para a empresa e colaboradores. Telefone 3771-2345 ou WhatsApp 987-852291. A ACI, formando parceria de sucesso. Atenção, você que gosta de morar bem. A IGECOM Incorporadora está lançando condomínio fechado no bairro Jardim Arizona. Unidades com duas suítes ou três quartos, sendo uma suíte e espaço gourmet. Lotes individualizados no melhor ponto do Jardim Arizona. Financiamento na planta pela Caixa Econômica Federal. Preço imbatível, a partir de R$350 mil. IGECOM Incorporadora, transformando projetos de vida em realidade. Telefone 988-65-7422. Visite o Instagram, @igcom.incorporadora. Rádio Eldorado AM, 1300 kHz. Sete Lagoas, Minas Gerais. Eldorado, música, esporte, notícia. Agora, na Rádio Eldorado, o programa Frente a Frente. Fique por dentro dos principais acontecimentos de Sete Lagoas e região. A apresentação, Edivar Gamela.